Irmãos, graça e paz, irmãs, graça, paz da parte do nosso Senhor. Nós vamos dar continuidade à nossa devocional sobre o livro dos Salmos, e eu tenho certeza que, mesmo esse sendo um salmo pequeno, ele pode operar um milagre grande, imenso, na vida daquele que eu vi. E essa é a minha esperança, minha convicção, minha certeza, que ainda hoje, aqueles que ouvirem hoje, amanhã outros, e quando estiver no blog alguém ouvir essa palavra, somente ouvir a palavra, já que eu tenho repetido para vocês que a palavra, no nosso caso, teologicamente, a palavra não é não é uma oração, não é uma sentença, não é uma crônica, não é uma poesia, não é uma dissertação. A palavra é uma pessoa, e a pessoa do Filho de Deus é Jesus Cristo, o Senhor. Quando alguém tem contato com a palavra, um milagre pode acontecer. Deus está sempre pronto a operar milagres, e se você tiver fé ao ouvir essa palavra pode operar um milagre na sua vida. Salmo de número 113, apenas 9 versículos, irmãos. Diz assim: só Deus é digno de todo louvor. Esse é o tema que a BKJA coloca para o Salmo. Só Deus é digno de todo louvor. E eu endosso aqui. Ele é o único digno de todo louvor, toda adoração, toda glória. Ele seja louvado eternamente. Diz assim o texto: aleluia! Louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Eterno. Bendito seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Desde o romper da aurora até o pôr do sol, louvado seja o nome do Eterno. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e sua glória acima dos céus. Quem é como o Eterno, nosso Deus, que reina nas mais elevadas alturas? Mas se inclina bondosamente para contemplar o que se passa nos céus e na terra? Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, a fim de estabelecê-los como príncipes do seu povo. Oferece uma família a estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia. O salmo começa com um aleluia e também encerra-se com um aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o eterno Deus. Nós temos apenas 3 notas de rodapé nesse salmo. Volto a dizer para vocês: salmo sim, salmo não. Ou em quase todos, eu diria, eu estou pegando as anotações da Bíblia King James atualizada, e ela se inspira na Vulgata. Tá bem? A primeira nota de rodapé se encontra no primeiro versículo. Aleluia! Louvai, servos do Senhor! Louvai o nome do Eterno! Irmãos e irmãs, no antigo Oriente Médio, diz assim a nota, o nome de alguém revelava sua própria natureza e caráter. Diz assim a nota, e todo aquele e toda aquela que fez teologia, que estudou teologia, ou completamente, ou é um autodidata e vem estudando a Sagrada Escritura há anos, sabe dessa verdade. sabe dessa constatação. No Oriente Médio, no Antigo Oriente Médio, o nome de alguém revelava a sua própria natureza e o seu caráter. Os servos do Senhor são todos os crentes, aqueles que aceitam com prazer e voluntariedade a chama de Deus, eu diria a chamada de Deus, como na oração de Neemias em favor de seu povo, Neemias capítulo 1, versículo 10. Várias fontes indicam que esse hino foi composto originalmente para a liturgia no templo, em ato de adoração à sublime majestade e misericórdia do Senhor. Confira no Salmo 138, versículo 6. Esse salmo, portanto, irmãos e irmãs, inicia o chamado Aliel egípcio, salmo entre os salmos de número 113 até o salmo de número 118, que veio a ser usado na liturgia judaica durante as grandes festas religiosas. Citamos nessas festas religiosas a Páscoa, festa das semanas, festa dos tabernáculos, a lua nova, a dedicação. E tudo isso está registrado lá em Levítico 23, em Números, capítulo 10, versículo 10, no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 22. Na Páscoa, por exemplo, os Salmos 113, que nós estamos lendo agora, e 114, eram cantados antes das refeições. E o Salmo 115, que nós, se o Senhor permitir, veremos, do 115 ao 118, logo depois das ceias, eles eram lidos, ou entoados, ou cantados. Você também pode conferir no Salmo de número 111. A segunda nota, meu irmão, minha irmã, está no versículo 6, mas se inclina bondosamente para contemplar o que se passa nos céus e na terra. Na verdade, há aqui uma divisão de versículos que é posterior, porque a frase inteira começa já no versículo 5. Então eu vou ler os 5 e os 6 para você de novo. Quem é como o Eterno, nosso Deus, que reina nas mais elevadas alturas, mas se inclina bondosamente para contemplar o que se passa nos céus e na terra? Então é uma indagação. Quem se compara a ele? Ninguém se compara a ele, né, irmão? Ninguém se compara a ele, irmã. Quem é como nosso Deus? Quem é como o eterno Deus? Quem é como o Criador de todo o universo? Ninguém. Não há ninguém que possa ser comparado ao Senhor, o eterno. Por isso que o texto diz: quem é como ele, quem é como o eterno nosso Deus, que reina nas mais elevadas alturas, mas se inclina bondosamente, apesar de estar lá nas mais elevadas alturas, ele se inclina bondosamente para contemplar o que se passa nos céus e na terra. Bem, a segunda nota do comentário bíblico diz assim: Jesus Cristo é o Deus transcendental, transcendental e imanente, perdão, separado de nós por causa da sua justiça santa e imaculada. Por um lado, ele é absolutamente o outro. Aqui no singular, ele não é um dos outros seres, ele é o outro, totalmente outro. Essa também já é uma linguagem mais teológica. Ele é absolutamente transcendente, mas também imanente. Só que com uma característica: ele está separado de nós, há uma diferença entre ele e todos os outros seres, mesmo seres humanos, ele está separado de nós por causa da sua justiça santa e imaculada. Ele é absolutamente justo e absolutamente santo e absolutamente imaculado. Mas, irmãos, irmãs, ele está próximo ao mesmo tempo, próximo e sensível aos nossos sofrimentos, às nossas fraquezas, por meio do amor e da compaixão encarnada na pessoa do Filho, a saber, Jesus Cristo, o Senhor. Confira Hebreus, capítulo 6, de 7 a 10. Jesus experimentou as angústias humanas e venceu-as como Filho do Eterno Deus, autor da nossa eterna salvação e reconciliação com Deus. Segundo a Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 18. Por isso nós podemos declarar a sua transcendência e a sua imanência. Não só por isso, não só pela encarnação do Logos, da palavra, mas por tudo. A obra dele, toda a obra dele revela. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, em tudo que ele criou, você percebe, por um lado, a sua transcendência e, por um outro lado, a sua proximidade, a sua sensibilidade, a sua imanência. E a distinção está no fato de que não há ninguém, não há nada que se compare a ele. Ele está separado de modo pleno, completo, total, de todos os seres, por causa da sua justiça santa e imaculada. E como diz a parte B da nota, meu irmão, minha irmã, essa palavra para mim, para você, Jesus experimentou as angústias humanas. Ele está sensível a isso. Nós passamos por momentos de muitas angústias ao longo de toda a vida. Quem é aquele que pode dizer que ainda não atravessou um momento de angústia? Nós passamos por muitas angústias. E Jesus também experimentou essas angústias e pode nos entender completamente, não só porque ele é o Criador e já seria capaz, e ele é a sabedoria absoluta, o conhecimento absoluto, ele já saberia. Independente da sua encarnação, ele já saberia, mas ele quis experimentar. Ele quis se aproximar nesse grau. Ele quis vivenciar as angústias para que pudesse sentir no seu próprio corpo, no seu próprio sentimento, na sua própria razão, aqui como ser humano, o que significa para o ser humano o passar pelas angústias. Agora, uma outra boa notícia: Jesus não foi somente sensível e experimentou as angústias, mas ele venceu as angústias. Aqui vai uma outra palavra para você, uma segunda palavra. Se Jesus venceu e nós somos parte do corpo de Cristo, nós também podemos vencer as nossas angústias, assim como o Filho do Eterno Deus. Você pode hoje vencer as suas angústias em nome de Jesus. Você pode vencer ao longo de toda a sua vida as angústias, as mais terríveis que você atravessar. Das mais leves às mais terríveis, saiba que ele está atento, sensível, solidário e pronto a fazer você vencer as suas angústias, assim como ele venceu. Ele, que é o Filho Eterno de Deus, venceu e ele quer nos fazer vencedor. Ele nos fez vencedor na cruz do Calvário já, ele já nos fez vencedor na ressurreição, ele já nos fez vencedor na sua ascensão. Ele já nos fez vencedor quando se manifestou para destruir as obras de Satanás. Ou seja, ele em tudo e por tudo nos dá condição, poder e autoridade para vencer as nossas angústias. Ele é o autor da nossa eterna salvação e ele é o autor da nossa reconciliação com Deus. Em Jesus Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. Por isso, eu digo a você rapidamente, já que salmo é curto, se aproxime do Senhor. Deus te ama demais. Deus tem um propósito maravilhoso na sua vida. E ainda que nós estivéssemos separados de Deus, e ainda que nós tivéssemos, pensando aqui nesse salmo, ao longo da nossa vida, ainda que nós estivéssemos ou estejamos no momento, ou venhamos a passar por momentos de grande angústia no futuro, entenda uma coisa. Deus te ama demais. E ele fez tudo para reconciliar, ele faz tudo e ele fará tudo para reconciliar você com Deus. Ele está pronto a propiciar essa reconciliação. Mas, pastor, como é que eu faço? Ele fez a parte dele e a minha parte. A sua parte é reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. Jesus verdadeiramente é o Messias. Jesus verdadeiramente propiciou, pela sua obra completa, para eu não repetir cada detalhe aqui, em sua inteireza, na totalidade da sua obra, ele providenciou tudo para que você seja reconciliado com ele. Então, Deus nos ama e tem um propósito, nós nos distanciamos de Deus, mas se você reconhece a Jesus como Filho de Deus e está pronto a aceitá-lo como seu Senhor e Salvador, e se você declarar quem crer no coração, diz a Bíblia, quem crer de coração e quem confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Faça isso hoje. Faça isso agora. Se reconcilie com o Senhor. E para finalizar, a terceira nota está lá no versículo 8. A fim de estabelecê-los como príncipes do seu povo. É mais um caso em que os versículos separaram, mas a ideia começa no versículo 7. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Olha só, ele nos levanta do pó, ele nos levanta, mesmo em meio às necessidades mais profundas, ele nos ergue do lixo e de toda espécie de pobreza, seja ela material, seja ela espiritual, seja que tipo de pobreza for, ele nos levanta do pó, nos ergue, nós que somos necessitados dele, e nos ergue do lixo e da pobreza, a fim de nos estabelecer como príncipes do seu povo. É grande demais, né, irmãos? Além de nos levantar, de nos acolher, de nos acudir quando estamos necessitados, além de nos tirar do lixo e da pobreza, ele ainda está pronto a nos colocar em condição de príncipes do seu povo. A nota diz assim: todos os renascidos em Cristo são parte de um novo povo, formado por príncipes. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Repito para você, todos os renascidos em Cristo são parte de um novo povo. Se você o aceita como Senhor e Salvador, confessa com a sua boca, crê no coração e confessa com a sua boca, você passa a fazer parte de um novo povo. E não em qualquer posição, não. Você é parte desse povo como príncipe. Príncipe do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Para encerrar, eu leio do livro Salmos, que escrevi há 20 anos atrás, mas eu leio essa pequena devocional e a minha proposição vai na mesma direção do título que foi dado aqui na BKJA. O Senhor é digno de louvor. Aleluia. Esse é um salmo de louvor e adoração, meu querido irmão e irmã. Somos convidados a exclamar aleluia, ou seja, louvado seja Deus. Somos convidados a exclamar aleluia ao Deus vivo, ao Deus eterno, ao Deus de Israel, ao Deus da igreja e ao Deus que fez dos dois povos um só. Para todos aqueles, claro, desses dois povos que o aceitam como filho de Deus. Louvemos todos juntos o que eram dois, tornou-se um, e como um só povo, louvemos juntos o nome do Senhor. Louvemos como servos do Senhor, assumamos em nossas vidas as implicações deste senhorio. Ele é o Senhor. Louvemos ao nosso Deus eterno como Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, o eterno, agora, hoje, a hora que você estiver ouvindo e para sempre. Ele é desde a eternidade. Eu vou só fazer uma menção. Ele é antes, ele é anterior à eternidade. Tá bem? Ele é anterior porque ele é o criador da eternidade. Ele é anterior ao que nós conhecemos como tempo. Mas só esse parêntese. Ele é desde a eternidade, antes da eternidade. E eternamente exaltado acima de todas as coisas. De leste a oeste, de norte a sul, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Não há ninguém, meu querido, minha querida, que está ouvindo nesta hora, ou ouvirá mais adiante, não há ninguém que se compare a ele. Ninguém que possua o trono acima dos céus. Só ele, só o Deus eterno. O nosso Deus se inclina para observar as necessidades das pessoas. Eu repito, que maravilha é essa? Ele que tem o seu trono acima dos céus, tem um amor tão imensurável, tão indescritível, tão inenarrável, que ele é poderoso o suficiente para estar acima dos céus, mas se inclinar. Ele se inclina para observar as minhas necessidades e as suas necessidades. Ele se inclina para observar as necessidades das pessoas, erguendo do pó o desvalido e do monturo, do lixo, o necessitado. O Senhor nos resgatou das trevas para sua maravilhosa luz e nos fez assentar ao lado do seu trono. Somos chamados reino, somos chamados sacerdócio para ele, reino e sacerdócio para Deus, verdadeiros príncipes do povo do Senhor. Eu repito, para vocês entenderem desde o Antigo até o Novo, o que começa com um povo chamado Israel, depois se transforma em algo muito maior, chamado de igreja. Tá bem? Somos chamados de reino e sacerdócio para Ele, verdadeiros príncipes de Israel, da Igreja, de todo aquele que crê de coração e confessa com a sua boca que Ele é o Senhor. O nosso Deus faz com que a mulher estéril viva na alegria da família, venha dar à luz e seja alegre mãe de filhos. Há uma dezena de exemplos na Bíblia. Por esses infinitos motivos, louvemos todos juntos, num só espírito, e aqui eu encerro. Por esses infinitos motivos, louvemos todos juntos, num só espírito, no Espírito do Senhor, louvemos ao Deus eterno, porque Ele é digno de louvor, de honra e de glória. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe poderosamente e que no seu coração agora, seu coração comece a ser inundado de louvor e de adoração. E sabendo dessas verdades aqui mencionadas, de um Deus que é eterno, que é elevado nas alturas, mas se inclina para observar nossa necessidade e nos levanta do pó. Nos acolhe, nos ergue do lixo da existência e nos estabelece como príncipe, que o seu coração encha-se de louvor e adoração e você possa bendizer ao Senhor hoje e eternamente. Aleluia. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação do Espírito do Senhor seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e de eternidade a eternidade. Amém, aleluia, amém. Deus te abençoe, um grande abraço e que o Salmo 113 inspire o seu louvor e adoração. Fique na paz do Senhor.